Fecheiro 33, página 289. O capitão Sinclair fez as suas renovações, mas por muito menos de 1.000 libras. Enquanto os condenados que tinham ficado a bordo labutavam com óleo de alcatrão e cal, à sua volta a carga era metida no porão e dava-lhes uma ideia daquilo que lá entrava. Os mastros sobressalentes foram amarrados no convés, por baixo dos escaleres, ao passo que as vergas, velas e cordas iam para baixo. Os barris de 160 galões, contendo água, de longe os objetos mais pesados, eram acomodados entre cargas mais leves. Vieram para bordo barricas e barricas de carne salgada, de vaca e de porco, sacas e sacas de pão duro, ervilhas secas e grão de bico, barricas de farinha, sacos de arroz e muitos embrulhos em serapilheira com o nome do dono. Havia ainda rolos de tecido grosseiro, aparentemente destinado ao vestuário dos condenados, para quando se gastassem as roupas que usavam. Toda a gente sabia que havia pipas de rum a bordo. Nem a tripulação nem os fuzileiros aguentariam uma viagem às secas. Era o rum que lhes permitia suportar as tristezas do aquartelamento sobrelotado e a comida de má qualidade, sendo por isso indispensável. Porém, não entrava no porão geral, por baixo da prisão ou da entreponte. O nosso gordo capitão é muito esperto, disse William Dring, de Hull, com um sorriso. Lá à frente há outro porão em dois convéses. O de cima é para a lenha. Arrumam-na por todo lado, em volta do grupés. O de baixo tem uma cobertura de ferro e é aí que guardam o rum. Não se lhe pode chegar a partir da prisão, pois a antepara da proa tem 30 centímetros de espessura e está forrada de pregos, tal como a da popa. Também não se lhe pode chegar a partir do porão da lenha, sem causar algazarra. O rum em questão está num grande armário no tombadilho de popa e é o próprio capitão que o distribui. Ninguém o consegue roubar por causa do Trimmings. Trimmings? Perguntou Richard. O criado de Sinclair? Pois, é-lhe inteiramente fiel. Espia e espreita. Está a usar os seus próprios recursos para fazer as modificações, disse Joe Robinson, amigo de Dring. Marinheiros tinham já feito amizade com a tripulação. Trouxe também 5 condenados, todos capazes de pregar pregos. Vieram do Forte Uni, numa barcaça. O castelo de proa é apenas o castelo de proa. Mas para a cabina de tombadilho subiram uns belos painéis de mogno. O capitão levou todo o mobiliário da cabina grande, de modo que o Major Ross precisou de arranjar mais para o tombadilho de popa e não está nada satisfeito com isso. O Major Ross nunca estava satisfeito. Porém, o seu desagrado estendia-se muito para além do capitão Duncan Sinclair e do Alexander. A nova batalha, segundo alguns fuzileiros, informaram os condenados, os mexericos eram o divertimento de todos, era conseguir trocar o arroz da expedição por farinha de trigo. Infelizmente, o contrato com o Sr. William Richards Jr. fora delineado no mesmo formato, no que dizia respeito ao transporte do pessoal da Marinha, o que tinha permitido ao frugal fornecedor de alimentos aos condenados e também aos fuzileiros substituir alguma farinha por arroz. Este era barato. Ele tinha um armazém cheio e guardava-se melhor, pois expandia com a cozedura. O problema era que o arroz não prevenia o escorbuto e a farinha sim. Não entendo, disse Stephen Martin, um dos 2 calmos cidadãos de Bristol, enviados com Crowder e Davies. Se a farinha previne o escorbuto, por que será que o pão não o evita? É feito de farinha. Richard tentou recordar o que o primo James farmacêutico lhe dissera acerca do assunto. Creio que está na amassadura, disse. O nosso pão é duro, bolacha para marinheiros. Têm a mesma quantidade de cevada e aveia que de trigo, se não mais. A farinha é trigo moído. Assim, o trigo é que deve ser anti-escorbútico. Ou então, talvez porque a farinha seja feita em bolinhos para acompanhar os guisados ou a sopa e não coze o suficiente para estragar aquilo que previne o escorbuto. Os legumes e a fruta são melhores, mas ninguém os consegue no mar. Há uma couve avinagrada chamada Sauerkraut que o meu primo importa de Bremen para alguns capitães, porque é mais barata do que o extrato de malte, que é um bom antiescorbútico. Mas o problema desta couve é que os marinheiros a detestam e têm de ser chicoteados para a comerem. Há alguma coisa que não saibas, Richard? Perguntou Joe Long, que considerava o companheiro uma enciclopédia ambulante. Eu pouco sei, Joey. A minha fonte de conhecimentos foi o meu primo James. A única coisa que fiz foi ouvi-lo. E isso sabes tu fazer muito bem, disse Bill Whiting. Afastou-se para observar o trabalho que estava quase pronto. Há uma coisa muito boa em relação à cal. Mesmo quando as grades descerem sobre as escotilhas, haverá mais luz cá dentro. Passou o braço sobre os ombros de Will Connolly. Se nos sentarmos à mesa, mesmo por baixo da escotilha de trás, Will, teremos luz suficiente para ler. Todo o carregamento de condenados voltou para bordo no princípio de abril, enquanto se acelerava o erguer do castelo de proa e da cabina de Tombadilho. Os condenados não sabiam, mas o Major Ross não escreverá ainda às autoridades acerca das condições do Alexander, preferindo que as alterações já estivessem bastante avançadas para não poderem parar antes dele fazer as suas queixas. O capitão Sinclair decidira construir os novos aquartelamentos da tripulação dentro do navio, com uma passadeira de 1 metro de largura de cada lado, para um fácil acesso à proa, onde se situavam as latrinas da tripulação. Para os condenados, deixados a bordo do Alexander, durante as medidas higiênicas, tudo fora uma maravilha. As escotilhas estavam abertas e podiam usar as latrinas da tripulação em vez dos baldes de noite. A escotilha, à frente do mastro de popa, estava agora protegida com um abrigo, uma estrutura semelhante à casota de um cão, com um telhado abaulado. Para se conseguir o acesso dos cozinheiros ao porão da lenha em todas as condições atmosféricas, a escotilha, mesmo em frente do tombadilho de popa e que levava ao compartimento da entreponte, estava também protegido, enquanto as outras duas, sobre a prisão, eram simples escotilhas de convés, equipadas com barras de ferro, sobre as quais se podia colocar uma cobertura sólida. Tapá-las iam sempre que o mar varresse a coberta, pensou Richard, e os condenados ficariam completamente cegos enquanto durasse a tempestade, sem luz nem ar. Apesar de comerem diariamente carne e legumes frescos e de serem autorizados a sair para o convés em pequenos grupos para apanharem ar e fazerem exercício, a doença continuava a agressar a bordo do Alexander. Willie Wilton morreu, a primeira baixa entre as gentes do Sudoeste, embora não fosse da doença semelhante à papeira. Devido ao mau tempo, apanhara uma constipação que se lhe recolhera no peito. O cirurgião, Ballman, aplicou cataplasmas quentes para soltar a expectoração, mas Willie morreu com o mesmo tratamento que um cidadão livre de Bristol teria recebido de seu médico. As cataplasmas eram o único remédio para a pneumonia. Ike Rogers sofria terrivelmente. Não era o mesmo homem que Richard conhecera na cadeia de Gloucester. Aquela belicosidade tumultuosa era um engano. Sob ela, havia um homem que venerava os cavalos e a liberdade na estrada. Outros morreram também. No fim de abril, o número de baixas do mês entre os condenados manteve-se em 12 e a doença grassava também entre os fuzileiros. Febres, inflamações dos pulmões, delírios, paralisias. Três aterrorizados grumetes desapareceram, seguidos de um quarto no último dia do mês. Um sargento, um tambor e 14 grumetes foram enviados para o hospital e houve grande dificuldade em arranjar quem os substituísse. O Alexander estava a ganhar a reputação de ser o navio da morte da frota, reputação essa que haveria de manter. De vez em quando, os condenados originais, agora 71, depois da morte de Willie Wilton, eram enviados para outro lugar e começava de novo a limpeza, com vinagre, fumigações e lavagens com óleo de alcatrão e cal. De todas as vezes, o grupo de bombordos chefiado por Richard encontrava os porões cheios de porcaria. Mais valia não haver bombas de porão, alvitrou Mika e Dennison com repugnância. Não funcionam? Morreram mais 3 homens. A conta é agora em 15, desde o primeiro dia de abril, e o número de condenados reduzira-se de 210 para 195. No dia 11 de maio, mais de 4 meses depois da sua entrada a bordo do navio da morte, chegou a notícia de que o governador Philip tinha por fim chegado no seu navio almirante Sirius e que de manhã largaria a frota de 11 navios. Mas tal não aconteceu. A tripulação do cargueiro Fishburne não recebera o seu pagamento e recusou-se a sair sem ele. Os ocupantes da prisão do Alexander deixaram-se ficar nos seus catres a dormir, tendo finalmente recebido cobertores, um para cada 2 homens. Talvez fosse uma espécie de recompensa por terem sido mandados despir e revistados. Para quê? Ninguém percebera. Apenas que, com o Major Ross a supervisionar, ninguém fora rectalmente examinado. Nada fora confiscado. Cerca de uma hora depois do amanhecer, do dia 13 de maio, aproximava-se o solstício de verão e o sol nascia muito cedo. Richard acordou e deu porque o Alexander se movia, com as madeiras a ranger e um leve suspiro da água a bater no casco, num leve rolar. Fora o suficiente para provocar vómitos em Ike, mas trataram do caso, entregando-lhe a malga do defunto Willie, que Joey Long se encarregava de despejar dentro do balde de noite, sempre que necessário. Robert Jefferies, de Devise, morreu nesse dia de pneumonia. Para muitos homens, os cobertores tinham chegado tarde demais. Também nesse mesmo dia, uma vez passadas as Needles, na ponta ocidental da ilha de Wight, o Alexander tornou-se mais travesso que nunca na sua lenta viagem de Tilbury a Portsmouth. Havia alguma agitação e um pouco de balanço, o suficiente para manter a maior parte dos condenados deitados nos beliches, nas garras do enjoo. Richard teve consciência das náuseas, mas não a ponto de não se controlar. E 3 horas mais tarde, depois de um único vómito seco, acabou por se sentir bem. Seria que os habitantes de Bristol se habituavam automaticamente ao mar? Aos outros seus conterrâneos, Connolly, Parrott, Davis, Crowder, Martin e Morris, acontecera precisamente o mesmo. Parecia que os rapazes do campo passavam pior, mas nenhum tão mal como Ike Rogers. No dia seguinte, o tenente Sherp e o cirurgião Balmain desceram pela escotilha de trás, com maior dificuldade que em águas paradas, mas com dignidade suficiente para impressionarem os homens. Os 2 grumetes que os acompanhavam recolheram o corpo de Robert Jefferies, enquanto Sherp e Balmain atravessavam o agitado corredor, agarrando-se à beira dos estrados, tendo o cheiro por muita cautela para não pôr a mão sobre algum vomitado. A ordem era a mesma. Saí e limpai o vosso convés. Saí e despejai os baldes de noite. Saí e limpai o vosso catre. Não quero saber que estejais enjoados. Se a vejo vomitado sobre o cobertor, lavai-o. Se a vejo vomitado no colchão, lavai-o. Se a vejo vomitado sobre vós mesmos, lavai-vos. Se o fizessem todos os dias, este local seria limpo, disse Connolly, quem me dera. Não tenhas esperanças, disse Richard. Isto são coisas do Balmain e não do Sherp. Mas o Balmain não é um homem metódico. Por sorte, a comida já foi toda vomitada, de modo que o pior que temos é caca. Vão ficar ali, a cagar-se, e a maior parte deles nunca tomou banho na vida. Se nos mantivermos limpos e essa limpeza se espalhar, devemo-lo ao meu primo James Farmacêutico e ao facto de eu insistir com todos os que nos rodeiam, de modo que já me receiam a mim mais do que aos banhos. Esboçou um sorriso. Uma vez que se habituem a lavar-se, começam a gostar de andar limpos. És um homem muito estranho, Richard, afirmou Will Connolly. Nega-o se quiseres, mas não há dúvida de que és o chefe de bom bordo. Fechou os olhos e concentrou-se nos seus mecanismos internos. Sinto-me bem, de modo que vou tentar ler um pouco. Sentou-se num banco, junto à mesa central, mesmo por baixo da escotilha, com os três volumes de Robinson Crusoe. Encontrou a página onde ia no primeiro e em breve ficou tão absorvido que pareceu esquecer os movimentos do navio. Richard fez o mesmo com o seu dicionário geográfico do mundo. As camadas de cal faziam muita diferença. Quando Alexander passou muito a sul de Plymouth, a maior parte dos homens já se habituara ao mar, embora Ike Rogers e mais alguns não tivessem ainda conseguido. Era-lhes até mesmo possível caminhar pelos corredores, uma vez que se habituassem ao modo como o convés lhes subia debaixo dos pés para logo descer. E foi com estes exercícios que Richard travou conhecimento com John Power, o chefe da parte da frente. Power era um jovem bem parecido, esguio e flexível como um gato, com uma expressão feroz nos olhos escuros e o curioso hábito de fazer expressivos gestos com as mãos enquanto falava. Parecia francês ou italiano, mas nunca inglês, holandês ou alemão. Tinha o ar de quem andava sob pressão, não devido à ansiedade ou mau gênio, mas antes por causa das suas colossais energias e entusiasmos. E o seu olhar dizia que gostava de correr riscos. Richard Morgan, exclamou, quando o companheiro passou pelo seu beliche, o do canto superior, onde a antepara da frente tocava o casco a estibordo. Dou-te as boas-vindas a território inimigo. Não sou teu inimigo, John Power. Sou um homem sossegado que só quer saber das suas coisas, que são o lado de bom bordo. Muito limpo e arrumado, segundo me disseram, à maneira de Bristol, tudo impecável. De facto, sou de Bristol. Mas vem visitar-nos e verás por ti. É verdade que só queremos saber das nossas coisas. Afinal, nenhum de nós fala o vosso dialeto. Os meus homens gostam de o falar, mas eu nem por isso. Os marinheiros detestam. Power desceu do catre e veio para junto de Richard. És velho, Richard Morgan. Agora é que te vejo de perto. Fiz 38 anos no passado mês de setembro. Embora até aqui ainda não tenha sentido muito a idade, Power. Tenho força um pouco diminuída depois de 5 meses passados no Alexander, mas trabalhámos alguma coisa em Portsmouth, o que sempre deu uma ajuda. Põem sempre os homens de Bristol ao serviço do porão. Os nossos narizes são imunes aos piores cheiros. Foste para a barcaça, para o de ferme ou para o Fortuny? Para a barcaça. Dou-me bem com a tripulação do Alexander, de modo que os meus homens nunca experimentaram as galés de Portsmouth. soltou um profundo suspiro, fazendo animados gestos com as mãos. Logo que possa, tenciono trabalhar como marinheiro no Alexander. O Sr. Bones, o terceiro imediato, prometeu-me. Assim recupero as forças. Pensei que ficaríamos cá embaixo durante toda a viagem. Não. Se é que o Sr. Bones não mentiu. O governador Philip diz que não quer deixar-nos definhar, que precisa de nós em forma para quando chegarmos a Botany Bay. Caminharam até ao barril de água salgada, na antepara de estibordo, e deram meia volta para regressarem à frente. Power olhou de lado para Will Connolly, que continuava inclinado sobre o Sr. Daniel Defoe. Todos vós sabeis ler? Perguntou com uma ponta de inveja. Sabemos seis, e cinco de nós somos de Bristol. O Crowther, o Davis, ali o Connolly, o Parrott e eu. O Bill Whiting não é, disse Richard. Bristol está cheia de escolas de caridade. Londres quase não as tem. Embora eu sempre tenha pensado que é uma perda de tempo ler livros, quando as placas de qualquer loja nos dizem o que lá está dentro. Sacudia e retorcia as mãos. Agora penso que seria bom ler. Ajuda a passar o tempo. Quando fores para a coberta, não te parecerá tão mau. És casado? Nem pensar. Power voltou os polegares para baixo. As mulheres são um veneno. Nada disso. São como nós. Umas boas, outras más. Outras indiferentes. Quantas conheceste de cada espécie? Perguntou Powers, sorrindo para revelar dentes fortes e brancos. Não era, pois, apreciador de bebida. Mais boas do que más, mas nenhuma indiferente. Esposas? Duas, segundo os meus documentos. Agora, por documentos, o tenente Johnstone disse-me que não existiam. Powers cerrou alegremente os punhos. Já viste? O gabinete do interior nunca chegou a enviar a Philip uma lista com os nossos nomes, de modo que ninguém sabe quais são os nossos crimes, nem por quanto tempo é a nossa pena. Tenciono aproveitar-me disso quando chegarmos a Botany Bay. O gabinete do interior parece-me tão eficiente quanto a fazenda de Bristol, disse Richard, quando chegaram ao cáter de Power, e ele saltou lá para cima, sem parecer ter executado o movimento. Tão gracioso quanto Stephen Donovan, de cuja companhia Richard sentia a falta, agora que estavam lá embaixo. Poderia ser um florzinha, mas era instruído, e não se tratava de um condenado, de modo que podia falar de outras coisas, que não da prisão. Richard regressou ao seu catre com ar pensativo. Era uma informação interessante. Essa de que ninguém, com autoridade, tinha ideia da natureza dos crimes dos condenados e do tempo que tinham de cumprir pena. Poderia dar resultado, conforme Power confiantemente esperava. Mas havia também a possibilidade de o governador poder tomar a decisão arbitrária de que todos eles teriam de servir 14 anos. Ninguém desejaria hordas de condenados que reclamassem ter cumprido a pena num prazo de 6 meses a 1 ano depois da chegada. Foi aí que percebeu a razão porque tinham sido revistados em Portsmouth. Comprar uma passagem de navio de volta para casa custava dinheiro. Todos sabiam que o regresso não fazia parte dos planos do Parlamento. Alguém na comitiva de Philip fora suficientemente esperto para adivinhar que poderia haver muitos homens e mulheres a esconder um pequeno tesouro com esse fim. Major Ross, o senhor deve ser tão bom como o senhor Sykes. Mas, embora saiba muito, não é violento como ele. Entendi-o bem. É um homem com um código de honra. Um feroz defensor e protetor de seus homens. Um escocês pessimista, como Eugênio, de língua afiada. Não muito ambicioso e atreito ao enjoo. No dia 20 de maio, enquanto Alexander saltitava sobre uma forte ondulação e chuva torrencial, os condenados foram trazidos para cima em pequenos grupos para lhes retirarem os ferros. Primeiro subiram os doentes, incluindo o próprio Ike Rogers, em tão mau estado que o cirurgião Balmain lhe tinha receitado um copo de potente vinho da Madeira duas vezes por dia. Quando chegou a sua vez, Richard saiu durante uma pequena tempestade. Era impossível ver para além do navio e de alguns metros de oceano, cheio de espuma das ondas, porém os céus lançavam água fresca, inteira, genuína e verdadeiramente boa. Alguém o obrigou a sentar-se na coberta, com as pernas estendidas diante de si. Dois fuzileiros estavam sentados, lado a lado, em bancos baixos. Um fez deslizar um enorme formão de ferreiro por baixo do ferro para pregar a algema a uma folha do mesmo metal. E o outro bateu com o martelo sobre a extremidade. A dor foi terrível, pois a força da pancada transmitira-se-lhe à perna. Mas Richard não se importou. Ergueu o rosto para a chuva e deixou-a descer em cascata sobre a pele, com seu espírito liberto erguendo-se até aos farrapos das nuvens. De novo, a dor terrível e libertaram-lhe a outra perna. Ali estava ele, com os pés e a cabeça leves, completamente encharcado e perfeita, profunda e abençoadamente feliz. Alguém, não fazia ideia de quem, deu-lhe uma mão para o ajudar a levantar. Durante algum tempo, pareceu-lhe caminhar sobre penas e saiu dali tonto, aceitando o facto de que, depois de 33 meses a ferros, tinha sido de súbito despojado deles. Uma vez de volta para a prisão, começou a tremer. Despiu a roupa, torceu-a para deixar escorrer a água doce e limpa para dentro do filtro, estendeu-a numa corda entre o barril de água do mar e uma trave, secou o corpo com um trapo e vestiu roupa limpa. Aquele dia transformara-se num marco. De manhã, olhou para os amigos e tentou ver cada um deles como se via a si próprio. Como se sentiriam? O que pensariam acerca da enormidade daquela grandiosa experiência nas vidas humanas? Algum deles se teria apercebido de que provavelmente nunca mais voltaria à casa? Teriam sonhos? Teriam esperanças? E se assim fosse, quais seriam os seus sonhos, as suas esperanças? Mas não o podia saber, porque nenhum deles sabia. Se tivesse dado voz a essas perguntas, se as tivesse colocado frontalmente, teriam respondido como o fazem vulgarmente os homens. Dinheiro, haveres, conforto, sexo, uma esposa e família, vida longa, o fim dos problemas. Muito bem, também ele sonhava e esperava essas mesmas coisas. Porém, não eram aquilo que ele mais ansiava conhecer. Todos eles o olhavam com confiança e afeto, o que era um ponto de partida, mas não de chegada. De qualquer forma, cada um deles tinha de ser levado a perceber que tinha o destino nas suas próprias mãos e não nas de Richard Morgan. O chefe de bom bordo era talvez um pai, mas nunca poderia ser uma mãe. Só tinham autorização de vir à coberta se todos os prisioneiros comparecessem ao mesmo tempo e desde que não incomodassem a tripulação. Porém, John Power, esfuziante de alegria, conseguiu obter licença para trabalhar como marinheiro, bem como Willie Dring e Joe Robinson. Por muito que Richard achasse estranho, nem todos os condenados desejavam ir para cima. Compreendia as razões dos que continuavam enjoados. A Baía de Biscaia deitara por terra alguns que nunca tinham sido afetados. Mas agora que se tinham visto livres dos ferros, havia quem ficasse satisfeito por poder continuar estendido no catre ou por se reunir em grupos à mesa para jogar às cartas. Claro que havia ainda gritos e violência, porque o Alexander continuava a ser um grande navio de transporte de escravos. Seriam precisos maiores mares do que aqueles que presentemente atravessava para alagar as cobertas e conseguir a ordem de encerrar todas as escotilhas. Quando chegou a ordem, da parte do tenente Johnstone, dizendo que os homens podiam vir à coberta, o tempo clareava rapidamente. Tinham comido o inevitável pão duro e carne salgada e bebido a terrível água de Portsmouth. Seis grumetes foram incumbidos de despejar baldes de água salgada nos barris da prisão. E o rígido e aprumado tenente Shearp percorria os corredores, ordenando aos preguiçosos que lavassem o convés e os estrados, certificando-se de que Shearp não teria queixas daquela zona. 9 dos 11 homens de Richard içaram-se pela escotilha, depois de acenarem a Ike e a Joey Long. Uma corrida à morada para olharem o oceano pela primeira vez. O cinzento misturava-se com o azulaço, ainda com muita espuma branca, porém o horizonte era já visível. E também os outros navios, uns a bom bordo, outros a estibordo, e dois lá atrás, tão afastados que não se lhes via o casco, apenas os mastros. Muito perto estava o Scarborough, o outro grande navio de transporte de escravos. Uma visão mágica, com as velas enfunadas, as flâmulas esvoaçando num qualquer desconhecido código marítimo, a proa cortante rasgando as ondas que corriam para estibordo da proa em comunhão com o vento. Tinha uma superestrutura superior à do Alexander e fora talvez por isso que Zechariah Clark, o agente do contratador, preferira seguir nele. O agente naval, tenente John Shortland, fora outro que partira. Encontrava-se no Fishburn, o cargueiro, embora um dos seus filhos fosse segundo imediato no Alexander. O outro estava a bordo do Sirius. Reinava o nepotismo.